Menina, me diz seu nome. Me diz. Vamos atrás de um novo mundo onde a gente possa sonhar. Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Me liga, me diz aonde que eu vou atrás do ouro. Juro que encontro, te espero lá. Só não me peça de partido. Sou teimoso, nunca ouço ninguém. Não acredito nem nos elogios. Na eterna busca do ouro, que nem um garimpeiro em serra pelada. Um cachorro que não sai do cio. Ou seja, sempre pronto pra fuder quem entrar no caminho. Meu segundo nome é a disposição. Não é que eu seja solitário, hoje prefiro andar sozinho. Pois paguei com o coração quem me vendeu decepção. Sou orgulho dentro de casa, tipo mais foda. Então se falam de mim na rua, irmão, que se foda. Sei que só quem sabe nadar é que se afoga. Sei que eles não sabem rimar, depende do arroba. Ouvi no sangue, todo meninão, hey. E disse isso pro garotinho de pele escura. Ele me disse que apesar de ser criado por uma rainha, seu castelo tem um quarto só e no prato falta mistura. Eu podia até explicar o sentido da frase. Difícil era fazer essa frase fazer sentido. É pra que eu nunca veja meus filhos assim. Que eu podia tá andando, mas ainda tenho corrido, entendeu? Menina, me diz seu nome. Me diz. Vamos atrás de um novo mundo onde a gente possa sonhar. Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Me liga, me diz aonde que eu vou atrás do ouro, juro que encontro e te espero lá. Só não me peça de partido. Te espero lá. Vou jogar o jogo ainda que eu sofra. Já não volto atrás. Te espero lá. Vou jogar o jogo ainda que eu sofra. Já não volto atrás. Não é que eu pare de sofrer. A diferença é o que minhas lágrimas molham, irmão. Antes molhavam pés descalço numa calçada. Agora molham meus calçados da Louis Vuitton. Só que as marcas que mais me importam não são as que eu posso comprar. As marcas que me importam são as que estão na alma. E hoje com o que eu compro eu tento curar. Mas não dá, né? Menina, me diz seu nome. Me diz. Vamos atrás de um novo mundo onde a gente possa sonhar. Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Me liga, me diz aonde que eu vou atrás do ouro, juro que encontro e te espero lá. Só não me peça de partido. Menina, me diz seu nome. Me diz. Vamos atrás de um novo mundo onde a gente possa sonhar. Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Me liga, me diz aonde que eu vou atrás do ouro, juro que encontro e te espero lá. Só não me peça de partido. Te espero lá. Já não volto atrás, te espero lá. Vou jogar o jogo na que eu sofra. Já não volto atrás.